Santo Inácio de Loyola é muito conhecido e admirado pelo povo católico. É encantadora a beleza de sua oração, de total entrega a Deus, transformada em canção por seus devotos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Inácio nasce no dia 31 de maio de 1491, sendo o filho caçula de três irmãos no seio de uma rica família cristã da Espanha. Educado no castelo da família para ser fidalgo, cresce aprendendo a apreciar os requintes da vida na corte. Perde a mãe aos 6 anos e o pai aos 16. Então, é enviado para o palácio de um parente, o tesoureiro real, onde passa a trabalhar como pajem e segue seus estudos. Escolhe ser militar, sonhando ganhar muitas honras com essa carreira. É então convidado a prestar serviços para outro parente, o Duque de Narreira, vice-rei de Navarra, quando participa de várias batalhas e também de ações diplomáticas. Numa dessas batalhas em Pamplona, Inácio é ferido gravemente na perna por uma bala de canhão. Durante o período de convalescência, a leitura da Imitação de Cristo e da vida dos santos o toca profundamente, provocando-lhe intensa experiência de fé. Quando vê que sua perna está firme, porém torta, para não ficar manco, ele a quebra novamente. Mas o problema se complica e o leva à beira da morte. Devoto fervoroso de São Pedro, Inácio pede-lhe a cura e consegue sair da situação de perigo. Essa experiência o faz trocar a carreira militar por uma vida de dedicação a Deus. Depois de intensa experiência de discernimento espiritual, na capela do Santuário de Nossa Senhora de Montserrat, ele passa 1 ano retirado numa caverna em Manresa, onde, entre visões e experiências espirituais arrebatadoras, minuciosamente registradas em um caderno, Inácio consegue, finalmente, discernir a vontade de Deus para sua vida. Essas anotações serão a base de seu livro mais importante, Os Exercícios Espirituais, até hoje largamente utilizado. Aos 31 anos, depois de dar a um mendigo seus trajes de rico cavaleiro e vestir-se de romeiro, começa sua peregrinação para a Terra Santa, onde pretende levar uma vida de oração, penitência e contemplação da paixão de Jesus. No ano seguinte, já na Terra Santa, Inácio visita os principais lugares que marcam a vida de Jesus. Percebe, porém, que Jerusalém, na verdade, pode ser todo lugar, pois Jesus está presente, ressuscitado no mundo inteiro e, portanto, todos podem, em qualquer lugar, experimentar a luz amorosa que dele irradia. Retorna, pois, à Espanha, decidido a continuar a estudar teologia, capacitando-se melhor para a missão de evangelizar. Passa pelas universidades de Alcalá e Salamanca, na Espanha, e chega à Sorbonne, em Paris, na França. Durante seus estudos, chega a ser preso por 2 vezes pela Inquisição, acusado de pregar falsas doutrinas, mas é inocentado. Finalmente, aos 42 anos de idade, recebe a licença de professor. 1 ano depois, na capela de Santa Maria, em Montmartre, reúne um grupo de jovens ansiosos por fazer grandes coisas por Deus. Juntos, fazem os votos de consagração total a Deus e projetam se dedicar aos pobres da Terra Santa. Passando por Roma, o grupo recebe do Papa Paulo III a bênção para a missão e a licença para a ordenação sacerdotal de todos. Mas Inácio e seus companheiros decidem permanecer em Roma, onde passam a educar as crianças, socorrer os pobres, acolher as prostitutas, os marginalizados e os esquecidos. Assim, em 27 de setembro de 1540, o Papa confirma a aprovação da nova ordem que recebe o nome de Companhia de Jesus, tendo Inácio como superior geral. Seus membros passam a ser conhecidos como jesuítas. A partir de então, atraem numerosos seguidores, fundam universidades e colégios, formam muitos evangelizadores, espalhando-se pelo mundo inteiro. Em 1549, Inácio envia os primeiros missionários jesuítas para o Brasil. Aos 65 anos, um grave problema de vesícula o leva a falecer em 31 de julho de 1556, dia em que a igreja celebra sua festa litúrgica. Santo Inácio de Loyola é invocado como intercessor por todos os que buscam discernir a vontade de Deus. Querido Santo Inácio de Loyola, desejamos ardentemente, como tu, aprender a discernir a vontade de Deus para a nossa vida e, sobretudo, ter também coragem para cumpri-la, entregando-nos totalmente nas mãos do Pai. Ajuda-nos a sempre buscar a dignidade de cada pessoa humana, realizando assim a maior glória de Deus. Amém.